Um minuto para as três. Povo FM 103,7. Rádio Povo. Essa emoção que toca o coração. Um prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor. Pés muito ressecados, ásperos, com calosidade, fungos, frieiras e chulé, use Maxidrate. Maxidrate. Maxidrate é um poderoso creme reparador. Sua combinação de ativos penetra na pele, recuperando a área afetada, deixando os pés macios e super hidratados. Use Maxidrate e comprove, pois seus pés merecem esse cuidado. Maxidrate. Você encontra nas melhores farmácias. Maxidrate. Ela está 24 horas do seu lado, informando, divertindo, fazendo do seu rádio uma grande companhia. Rádio Povo, a maior audiência. Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias. Coronavírus. Com informação e prevenção, a gente fica mais forte. A Prefeitura de Feira realizou no último sábado, 30 de maio, 190 testes rápidos para coronavírus no restaurante popular do Centro de Abastecimento. Um resultado deu positivo e outros dois pacientes com sintomas testaram negativo. A Secretaria de Saúde definirá uma programação para a continuidade dos testes durante a semana. Prefeitura de Feira, o trabalho segue em frente. Povo FM 103,7. Rádio Povo. De volta e sem muito blá blá blá, sem muita conversa, vamos seguir com a nossa dose dupla. Hoje trazendo Lulu Santos. De repente, Califórnia e o último romântico. 3:00 PM. Eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo no muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. A vida passa lentamente e a gente vai tão de repente. Tão de repente que não sente saudades do que já passou. Eu dou a volta. Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema. O meu destino é ser star. sucesso, Cinema Mudo. Antes teve a dose dupla com Lulu Santos, 3:10 na Bahia. Boa tarde pra você, simpatia. Agora tem Banda Malta. É a Povo FM, você, tudo a ver. Diz pra mim, Tio Genol, pra você. Você está na sombra do olhar, pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. Ah, de mim, diz pra mim sobre você. Você está na sombra do olhar, pensei em te guardar, pra nunca mais ter fim. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. De onde estou, posso nova pra contar. Diz pra mim o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. De mim e começar do fim. meu ouvido no radinho de pilha. Pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera. Sonífera Ilha, no nosso encontro da tarde, tá legal, não tá? Tá muito gostoso. Rádio Povo. Hora certa. Daqui a pouquinho tem mais 3:18. Oferecimento. Você que sente dores no corpo, anda cansado, desanimado, use Tiogenol. Tiogenol também fortalece músculos, nervos e ossos, combate a anemia e reativa a memória. Tiogenol líquido ou comprimido fortalece você, da cabeça aos pés. Tiogenol, o azulzinho que te dá forças. Você encontra nas melhores farmácias. Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Coronavírus é uma pandemia mundial, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. É só discar 155 do seu telefone para tirar dúvidas e receber informações sobre sintomas e a necessidade de procurar uma unidade de saúde. Todo atendimento é realizado por voluntários especializados da área de saúde e funciona de 7 às 19 horas. Espalhe essa notícia. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do estado. Tem pessoas que vivem na companhia de dores nas costas e deixam de fazer o que tanto gosta. Outras sofrem com torcicolos, dores reumáticas, lombares na coluna e até mesmo aquelas dores causadas pela zika e chikungunya. Todas essas dores te impedem de ter uma vida saudável. Chega de dores. Use Qualidor. Qualidor acaba com a dor, porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Qualidor, você encontra nas melhores farmácias. Ser mãe é um sonho, um momento muito esperado, especial. Mas que está sendo ameaçado por um velho conhecido da gente, um inimigo que está mais perigoso, o mosquito da dengue. Ele agora também transmite a chikungunya e o zika vírus, podendo causar microcefalia em bebês, uma doença que os atinge durante a gestação, provocando graves problemas à saúde. Os bebês podem nascer com paralisia cerebral e vão precisar de cuidados especiais por toda a vida. Não deixe isso acontecer, faça a sua parte pelo futuro de nossas crianças. Acabe com os focos do mosquito. Proteja nossos bebês da microcefalia. Agora é todo mundo contra o mosquito. Apoio Povo FM 103,7. 103,7. Rádio Povo FM. Empreender é um desafio. E o Banco do Nordeste sempre esteve ao seu lado para mostrar que é possível. Conte com a menor taxa do mercado, que ficou ainda mais baixa com o FNE Emergencial. É crédito para investimento ou capital de giro com taxa de 0,21% ao mês. E primeira parcela só em 2021. Solicite em bnb.gov.br/MPE. Banco do Nordeste, o parceiro da MPE na região. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Se você anda estressado, nervoso, precisa tomar Camofix. Se você tem insônia e palpitação no coração, precisa tomar Camofix. Camofix acalma, tranquiliza e faz dormir bem. Camofix é o calmante natural e não tem contraindicação e tem mais. Camofix é vitaminado, lhe dá força e energia. Anote, Camofix, você encontra nas boas farmácias. Coronavírus, com informação e prevenção, a gente fica mais forte. Prefeitura de Feira realizou no último sábado, 30 de maio, 190 testes rápidos para coronavírus no restaurante popular do centro de abastecimento. Um resultado deu positivo e outros dois pacientes com sintomas testaram negativo. A Secretaria de Saúde definirá uma programação para a continuidade dos testes durante a semana. Prefeitura de Feira, o trabalho segue em frente. É o nosso encontro da tarde para você na tarde desta terça-feira, simpatia. Olha, vivemos um momento de alerta para a saúde de todos, não é verdade? E a melhor maneira de se proteger é cuidar daqueles que amamos, né? E fazendo isso é exatamente como isolamento social. Por isso, se você puder, fique em casa, tá? Só saia se for essencial e com todos os cuidados necessários para reduzir os riscos de contaminação. Use máscaras e álcool em gel 70%. Mantenha a distância adequada e evite aglomerações. Faça sua parte, só venceremos o Covid-19 com a colaboração de todos. Prefeitura Municipal de Feira, o trabalho segue em frente. Vamos seguindo em frente, daqui a pouquinho tem a segunda audição do baú. Agora vem! Sempre Livre, 3h22. Boa tarde. Eu sou.

sensitivity fills every sun. In the final act, we lose direction. No stone unturned, no tears to damn you. When jealousy que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. fuiste la vereda que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. A linda música de Luis Miguel, La Barca. Grande recordação, hein? Juntando aí com a música do baú, no oferecimento de Tia Genol, que alivia as dores do corpo, cansaço físico e mental. Tia Genol auxilia na prevenção da anemia, sabia? Fortalece os nervos, os músculos e os ossos. Tia Genol reativa sua memória, amigo. Tia Genol, líquido e comprimido já nas farmácias. Vamos à redação. Em nome de Tia Genol, tá chegando aí Redação Online com Rebeca Rios. Povo FM 103,7. É Povo Informador. Redação Online. A Secretaria de Educação do Estado realiza inscrições até esta quinta-feira para 6.710 vagas em cursos de qualificação profissional pelo Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego Pronatec. Os cursos são de formação inicial e continuada na modalidade de ensino não presencial de educação à distância, ou seja, serão realizados de forma online. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente no portal da educação e os cursos são para estudantes ou egressos da rede pública da educação da Bahia com âmbito federal, estadual ou também municipal. Com um investimento de mais de 3 milhões, estão sendo ofertados cursos de agente de assistência técnica e extensão rural, agricultor familiar e agricultor orgânico, além dos cursos de assistente de recursos humanos, microempreendedor individual e promotor de vendas com o eixo de gestão e negócios. Entre os requisitos para a inscrição, o candidato deve ser residente e domiciliado no estado da Bahia e de preferência no município de oferta do curso. Ser integrante de família com renda mensal de até meio salário mínimo ou de 3 salários mínimos no total. Possuir uma conta no e-mail e, além disso, no ato da inscrição, o candidato deverá preencher por completo e corretamente o formulário e o questionário socioeconômico disponibilizado. Redação Online, de volta amanhã às 9h30. Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que lhe dá força. Em líquido e comprimido você encontra em todas as boas farmácias. Ela está 24 horas do seu lado, informando, divertindo, fazendo do seu rádio uma grande companhia. Rádio Povo, a maior audiência. Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias. Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo Online, 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br. Se você anda nervoso, estressado e tem depressão, elimine tomando Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Se você vive preocupado e sente palpitações, resolva tomando Cardiocetil. Tomando Cardiocetil, você terá uma vida muito mais saudável. Cardiocetil, já nas farmácias. Empreender é um desafio e o Banco do Nordeste sempre esteve ao seu lado para mostrar que é possível. Conte com a menor taxa do mercado, que ficou ainda mais baixa com o FNE Emergencial.

se eu vou, eu vou na casa dela. Ai, ai, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela. Ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. Ai, ai, falar do meu amor pra ela. Ai, tá me esperando na janela. Ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela. Encontro da Tarde. Música de qualidade, só para o seu prazer. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Romance, eu vou. Se você me der uma chance, eu vou.